Torre Salvador, Antônio 3304, bom dia. 3304, bom dia, existe no 0 no 2, autorizado posto, pistão no 0, o vento 040 graus, 049. Livre pouso no 0, tá 3304. Outra vez, Pituaçu. No 0, uma vez, passará através de Pituaçu. Controle, vira o chão hotel. Prossiga. A presente está em condições visuais. Propõe mudança de regras de voo. Solicitar o nível de voo 085. Vitor Charles Hotel. Vitor Charles, estamos certificados as regras a 1-1-1-5. Mantenha o nível de voo 085. Alterar o nível de voo 1-085. Vitor Charles Hotel. Salvador, muito bom dia, o voo no 093. Foi autorização com o fim, já está com abertura? Aguarde o voo no 093. Aguarde. Negativo, está presente e solicita instruções para o RNAV da 10. A Golf está sob vetor agora, curve à direita na proa 300. Direita, 300, mais terra, Golf. Vou pode completar a direita na 320. 320. Salvador, está 3304, de pro, bom dia. 3304, 1201. Salvador, está 3304. 3304, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, bom dia. Salvador, 2796, bora. 279, ele estiver com acionamento, chama o táxi. Pois ainda de Lies, autorizado para a FAPA, interseção, reporte para ingresso, pista 97. Leis, o ajuste 9092. Fechando para 2500, voando direto 366, para falar mais de Serra Boa. Voando 093, para as 4. Chame 2 Salvador, na frequência 08.95. 18.95, Yankee. 2 Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, bom dia. Oscar Mike Yankee, bom dia, reporte para o Itapuã. Reportará, Yankee. Matango, Vitor Charlie Hotel, está passado 40 milhas de Salvador, serviço está terminado para serviço de informação em alerta, chame o centro Recife na frequência 125.45, alternativa 126.85. Sobre o 125.45, 126.85, Vitor Charlie Hotel. Vamos ver a possibilidade de cumprir o perfil de aproximação, o voo 369, posteriormente 366, ou sempre voa direto já o 369, ou 366? O Mike Serra Golf agora está autorizado o serviço 369 após o 366. Muito obrigado, 369 após o 366. Bom, eu acho que a Mike Yankee, 24 fora de Itapuã. Você é uma equipe abandonando o litoral autorizado de cruzamento, final no zero, reporte final no 7. Votará final no 7, baixado e travado, gente. Torneia para o táxi com 43 a bordo, 3 milhares da terra na Maceió. Mais o 1796, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, via parte 1 em Índia. Ponto de espera do 1795, com o time 1-0, 1-2. Ciente, autorizado o táxi até o ponto de da Leste. Em Juliette, controle de Salvador 1208. 1208, Vitor Juliette. Salvador, Papatango, Vitor Juliette, coluna 50. Papatango, Vitor Juliette, Maceió no meu pé, não corretor, reporte no farol da Barra. Oi, aqui Gerando Vaz, está presente. Mike Yankee, autorizado final do teste. Entre o Yankee. 3796, linha decola, pista no 0, vento 070 graus, 069. Então é que é autorizado pouso, 17, vento 070 graus, 069. Salvador, Gol 1093, cliente da Índia, quando possível autorização com fins. 1093, formação Índia, com fins autorizados. Nível 360, via rota do plano de voo. Subida Arbor 1, elefa, curva à direita após a decolagem da 1-0. Transponda 5564, controle 120, décima 8. Pede baixar travado. Zulu 21, decola 10, direita, Arbor 1, transição elefa 5564, transponder 208, é o controle, o voo 1093 está no portão 02. Correto, no 2, chama para pushback outra vez. Chama pushback, eu vou 093. Oi, Papa Romeo Mike Serra Golf. Passou 366, negativo campo à vista. Prossegue na aproximação. Confio entre a torre. O Papa Romeo Mike Serra Golf. Voando na pro do 372, negativo visual. Gente, eu ajusto no 012, se o nego filma pouso no 017. A decisão será arremete, toque arremete na 10, prossegue para 17. Gente, continua a aproximação, aguarda na autorização de toque arremetida, pista no zero. Reporte visual pro campo. Confia. Salvador 1208. Bom trabalho, bom final de semana. Controle Salvador 1796. Azul 6796, contato radar, se mantém o nível de 1970 na saída Conde. Na saída Conde, até 1970. Então, completamente visual, sem orientação, autorizaria voar direto Conde? Após 2000 pés, vem Conde. Então, após 2000, voa direto Conde. Azul 6796, obrigado. Salvador, azul 2772 para o táxi 52 a bordo, 3 horas e 10, alterna a vitória. Azul 2772, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, via parte 3, parte 1 em Índia. Próximo ponto de espera, torre 1, 98, descima 95, TNH 1-0-1-2. Ok, via parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera 718-95, azul 2772. Sete nove meia, reabrando com ele. Sim. Patango Vitor Índia Juliette, passa o farol da barra, tem frequência livre para coordenação. Central Índia, Serra November, Serra Tango, autorizado, nível 1980. Fala da pista no 7, curva esquerda, subida Momo, após conforme o plano. Transponder 5134, controle 120, décima 8. Confirma, mais Serra Golf? Socorro, Meteor 31, autorizado curva esquerda, prossegue setor norte, é faltando final 17. Sente, curva esquerda, setor norte, vai reportar na final da 17. Boa, deu autonomia. Setor 2, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0. Serra para o acionamento. Na torre para a senhora, 19. Sete, autorizado, decolagem, pista no 0, 20, 040, grau 052. Decolagem autorizada, vou dar 7, 7. Vai para a final da 17. Sete, Golf, reporte curta final. Sete 2, decolado 3, 4, controle Salvador, no 208. Controle 208, 2772. Controle Salvador Azul, 2772, bom dia. Azul 2772, bom dia, com certa rodada na decolagem, se você sair da Coral para o nível de voo 160. 160, Coral Azul 2772. Na base, 17, trem baixado travado, Papa Romeu, Mike Serra Golfo, vai passar na sola. Mike Serra Golfo, autorizado por 17, 040 graus, 059. Golfo. Exato, vai ser que você for na base da base da frequência livre. Levar a coral, tá? Autorizado, direto coral, azul 2772. Direto coral 2772. Nova formação Índia para Campinas, autorizado, nível 320, via rota do plano de voo. Subida da El, transição ótima, curva à direita após a decolagem. Transponder 5120, controle 120, décima 8. Iniciado Campinas, 320, conforme rota, 410, subida da El, transição ótima, curva à direita, 5120, transponder 208, controle. Correto, azul 499, chama para o Chivac. Correto, 4299, você é o único que estrutura dentro. Livre, chama táxi 2499. Livre, chama táxi. Gente, vamos descansar. Salvador, bom dia, 3179. Para Guarulhos, autorizado via 210 até Taubaté, nível de voo 300. Subida da El, transição ótima, curva à direita após a decolagem. Transponda 5130, controle 120, décima 8. 3179, está autorizado para Guarulhos pela AMPA Zulu 10 até Taubaté. O transponder 5130, controle 120, decimal 8, saída da EL, transição lenta, mais 3179. Chamada nível só é 300. 300, ok, obrigado. Correto, chama para o Chivac, acionamento, continue. Saranema 311 no controle de Salvador, sendo de verificação terça, via chegada, ponto para o nível de voo 050, ajuste de altimetro no 0 no 2. 050, pouso número 1. Faltando o Jair quebrar aquilo, controle. Patanque Jair Quebec Kilo, autorizado nível 105. Informa apenas o COB. Autorizado nível 105, para Patanque Jair Quebec Kilo, reporte pronto para o lançamento. Olha o Angílio, 796. Azul 2796, controle. Autoriza para nível 190, confirma. Bom dia, pode ser 2-2-0-2-2. 359, informação. 259, controle Salvador, sendo identificação, terça via, chegada Bonfim, para o nível de voo 060, justo ao fim, entrando no 0 no 2. 060, tá presente. Azul 2796, autorizado nível de voo 190. 190, autorizado 2796. O Xané 6311, autorizado, direto Serra Vida 366. Desça até 4 mil pés, altímetro 1-0 no 2. 4 mil pés, altímetro 1-0 no 2, autoridade da Vida 366. 4299, decolado 48, chame controle Salvador 1208. 208, bom dia, tchau. Tô, bom dia. 4299 decolou, se possível, Israel. Azul 4299, contato radar na decolagem. Provei a saída da El, transição ótima para o nível voo 320. Após 2 mil pés, está autorizado direto Leda. Leda, obrigado. Descida para o nível de voo 050. Para autorização Brasil. Semana da 3304, meu povo. Ah, sim. 304, autorizado para Brasília. Via rota do plano de voo, nível 360. Subida arbor 1, eleva curva à direita, fazendo o colégio. Transponder 5143, controle 120, decimal 8. Autorizado para a cena 3304, Brasília, nível 360, com ponto rota amplitude 17. Saída arbor 1, transição eleva com curva à direita. 5143, o transponder 1208, controle. Correto, Santa 304, chamou o feedback acionamento. Câmara Santa 3304. Alô, Salvador, bom dia, Oxalé 6312, centro da informação Júlia, nível 30. É 6312, informação Juliette para Recife, autorizado. Via rota do plano de voo, nível 350. Subida Puca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Transponda 5144, controle 120, decimal 8. Nível 350, rota do plano, frente do 97, saída Puca, Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, transponda 5144, controle após 208, Oxalé 6312. Correto, 6312, chama para feedback a senhora. Na 6311 está autorizado o procedimento terminado, custa no 0, desce para 2500 pés, altímetro no 012, reporte visual campista. Na 6311, autorizado a RNAD, da pista no 0, desce para 2500 pés, estado no 012, formará estabilizado, visual campista. 4 horas, alternado, Galeão. 179, está autorizado até o ponto de espera da 1-0, via Pátio 1-1. Próximo ao ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 5, altímetro no 0-1-2. Pátio Índia, ponto de espera na pista no 0, 1895, torre 1-3-1-2-9. Novembro Ashwish, informação Juliette, confere. Confirme o setor de sobrevoo. Vai para a cota, Novembro Ashwish. É voo local que sobrevoa em Terra Brava, Alfa Romeo. Azul 272 está autorizado a subir até o nível de voo 180. 180, justamente Azul 272. Passa novembro da Xuxa. Baixo risco autorizado, voo local Salvador-Salvador, sobre o Aracaju. Cola da pistão no 7, curva esquerda no corredor forte, restrito a 1 no mil pés, até a liberação do controle para ascensão a nível 03. Aciona transponder 0274, controle 120, decimal 8. 4.3.8.9. Correto, mas acho que isso confirma o pátio. Pessoas a bordo da autonomia. Para o acionamento, chama a torre. November acho que isso não é esse decimal assim. A linha decola sem parada, utilizando manobras? Sim, sem parada, senhora. A linha decolar sem parada, TAM 3179. Autorizado, a linha decolar sem parada, vento 040 graus, 069, TAM 3179. É, já estou deixando a linha, ingressando a linha e decolar, pistão no zero, TAM 3179. 10201, ajuda, 722, graças, por favor. Então, é 6311, chama agora a torre em 118, decimal 95. Correio 1-9-5-9-5-9-3-1. Então, 3859, autorizado para o procedimento no 0, separador 5000 pés, altímetro 1012, reporte visual com pista. Terminado autorizado, 2500 pés, 3859. 3-1-1, autorizado pouso, pista no 0, vento 050 graus, 059. Livre pouso, pista 1-0, 3-1-1. 3-1-7-9, decola da 5-6, chame controle, 1-2-0-8. 1-2-0-8, muito obrigado, senhora. Boa. Obrigado, bom fim de semana. Salvador, muito bom dia, 3-1-7-9. TAM 3179, contato radar na decolagem, sua via Sagrada El, transição Mótima, para o nível de voo 300. Ah, é o Mótima, para o 300, o TAM 3179. Azul 4299, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife, 1235, obrigado, bom dia, tchau. Minha alternativa, 6312. Petrolina, 3 e 4. Taxa direita vem Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0, no 2. Roxana é 3 e no 2. Em 2000 pés, é valendo, tá 3179. Okay. 1 Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Salve Salvador, bom dia. É o Golgo X-Way, X-Way. Solicitando o iBox, pátio 3, posição 3, Lima para o pátio 1, posição 5. Autorizado até a saída do pátio 3. Reporte para ingresso no pátio principal. Ok, ciente. Reporte para ingresso no pátio principal. Salvador, Golgo, 095. 02, autorizado chamitáxi. Autorizado chamitáxi. Agora são 3304. Aguarde, são 3304. A solicitação é partida na posição, se possível. Ok, então chama para o push, 3304. Agora o push está 3304. Já está até a intersecção, reporte para o ingresso de chão 7, para Romeu Novembro Suíte. Chão 63-12, decola 01, no chão controle em Salvador, 1208. 1208, 3, 9. Autorizado pouso, pistão 0, vento 09, 0 grau, 06, 9. Vamos autorizar, tá 3, vento 09. No 71, acendo a identificação, dessa vez chegada bom para o nível de voo 0. Espera, ajuste o altímetro no 0 no 2. Nível de voo 050, voo 21 no 71. 0050. Em coordenação com o centro para a autorização do seu plano, Mike Serra Golf. Controle, bom dia, o seu Na 3896, bom dia, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada. Bom, Mari, qual é o nível de voo 060, ajuste ao tempo em Salvador no 0122. 0122, desce até 0060, na Mari, 3896. Ok, aguarde o número da Chacota, Juliette, eu tava mesmo. Mike, Sierra Golf, pronto? Mike, autorizado, Serra Novembro, Quebec, uniforme, nível 100. Fala da pista no 7, curva esquerda, subida Momo, transmissão Vatar, após segue conforme o plano de voo. Transponder 51 no 65, controle 120, decimal 8. Gente, Mike Serra Golf para acionamento, torre 1 no 8, decimal 5. Correção para o táxi, 1.012, ajuste. 1.012, exatamente, obrigado. TAM 3179, está passando nível de voo 150. Chama agora o Centro Recife em 125, decimal 1. Caso negativo, 128, decimal 35, solicite direto ao mesmo. 125, 128, 35, bom dia. Papa Romeo, November Osco Whisky. Machete da Juliette. Tão 3859, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Salvador 1096582, a bordo 350, alternação feita para o táxi. Qual PAB? 182, 183. Gente, no 093, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 012. Direita, Índia, 1895, boa. Juliette, até o Romeu, pra foto. Juliette, até o Romeu, Salvador Ilhéus, nível 080, bola da pista no 7, curva direita, subida coral, após, conforme o plano de voo. 0273, transponder e 1208, controle. Quebec Kilo, pronto para lançamento. Papatango Juliette Quebec Kilo, autorizado lançamento, reporte pronto para descida. Quebec Kilo para descida. Gente, desce até o meu para acionamento 1895 a turma. Personagem Champlon Taxi, papá, Juliette, até Romeu. Oi, Salvador, bom dia, 1093, ponto de espera da NES, pronto. No 093, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem 1-0, 0-9-3. November Oscars, copiou a torre. Gente, mantenha a posição em aguarde. No 093, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 050 graus, 069. Autorizado a decolagem, da pista no 0, voo 093. Salvador, papai, papai, papai, Sierra. Direcionar o táxi. É, Papai Sierra. Poderia confirmar a Juliette até o meu pronto para o táxi? Autorizado o táxi até a interseção, fica atento ao tráfego na mesma. Faltando Juliette Cabequilo, autorizado descida pelos setores sudoeste e whisky da ilha. Reporte passando nível de voo 035. Equipe descida sudoeste, passando 035, vai passar. Mike Serra Golf. Atento ao tráfego rolando, autorizado ali aí, mantém cabeceira 97, reportando pronto. Meio, décima 8, 5. 2545, 2005, obrigado. Ou 2171 está autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 0 no 2. 4 mil, 1 no 0, 1 no 2. O 2171. Plano 093, decola 208, sem controle, 1 208. 208, bom dia. November Suíça, decola 09, autorizado, cruzamento do campo, aguardando transferência de controle. Galera, foi isso que provará o campo. Obrigado. Gente, mantém posição. Desna árvore. Ou 1093, contato radar na decolagem, super vento sai da árvore 1, transição elefa para o nível de voo 360. Árvore 1 elefa 360, voo 1093. Tango Juliet Quebec Kilo, frequência livre, estou recebendo tráfego relacionado 0160 a aproximadamente meia dúzia de milhas pelo setor sudoeste da ilha. Até para o tráfego, frequência livre. Estou na flor de buraquinho, era suíço. Mike Targolf, informo que após a decolagem irá manter por até 3 mil. Autorizado a decolagem, pista no 7, o vento 070 graus, 062. 596, desça para o nível de voo 050. 050, 3896. Gente, Jéssica, até o Romeu Arima, tem cabeceira no 7, apontando pronto. Para o táxi, 167 a bordo, 3 horas e 20, Ribeirão Brindo alternativo. 3604, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via Pátio Uni Índia. Ponto de espera torre 18095, altímetro no 012. Via Pátio Uni até o ponto de espera da 10, modular com Marapuí, da 3304. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Novembro Whisky, mantendo 1 no mil pés, corredor forte. Papa Romeu Novembro Whisky, controle Salvador, mantém condições vai, 1 no mil pés, corredor forte, altímetro Salvador no 0 no 2. Manterá condições vai, Novembro Whisky, mil pés no corredor forte. Correto. Controle, vai ser a luz decolada na sua escuta, mantendo a proa. Papa Romeu, Mike Serra Golf, contato radar na decolagem, mantém a proa de decolagem até 3 mil pés, após 3 mil pés, curva esquerda proa de Momo, em ascensão de voo 100. 7, sobe até 3 mil, após 3 mil, Momo, Mike Serra Golf. Agora portão 05. Ok, ciente. Desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 2. 4 mil, 1012. Reduzindo a velocidade 220 nós, número 2 na aproximação. Reduzindo, 220. Ou 2171 está autorizado para o procedimento terminar a pista no 0, desce para 2500 pés, altímetro no 0 no 2, reporte visual com a pista. Após o trilho, voo direto para a vida 366. Me confirma, voo 366 direto agora? Autorizado a presença direto para a vida 366, gol 2171. 366, descendo 2500. Alpatango Rito em Juliette, controle Salvador, mantém controle Zóizão no MiG 3, atentando para a área de Veracruz ativada para paraquedismo. Confirma apenas que é o B. Gente, Alpatango Rito em Juliette, foi Paripe, altímetro no 0, no 2. Um corte ingressando no corredor enterrado. Paparro, meu Mike Serra Golfo, autorizado esquerda direto Momo. Presente esquerda direto Momo, Mike Serra Golfo.